Olá, tudo bem? Eu sou Amanda Missandri, aluna do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília. Hoje eu irei falar com vocês sobre recurso aberto, ou melhor, acesso aberto. Bem, é um tema que é tratado na disciplina de Educação Aberta. Quando você pensa em Educação Aberta, o que vem na sua mente? Bem, eu particularmente acreditava que educação aberta era quando a pessoa tinha a oportunidade de se educar formalmente ou informalmente, enfim, uma educação que fosse bem flexível. Porém, não tem nada a ver com isso. A educação aberta, ela está relacionada à democratização de recursos educacionais abertos, de acesso aberto, quando a pessoa tem a oportunidade de usufruir de textos, dissertações e periódicos, sem nenhum custo, ou até mesmo, conseguir elaborar e poder permitir que outras pessoas consigam também consultar esses trabalhos. Bom, agora eu vou conceituar acesso aberto de uma forma mais clara. O acesso aberto se refere à disponibilidade livre na internet pública, e acesso gratuito aos usuários e conteúdos e periódicos, que permite a qualquer pessoa ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas. A única limitação à produção e distribuição é o controle dos autores sobre a integridade de sua obra e o direito de serem adequadamente reconhecidos e citados. Então, não podemos esquecer que, se está disponível, isso não quer dizer que você vai poder simplesmente redistribuir aquele material sem dar o devido crédito. Bem, uma das características principais de acesso aberto é: ela é baseada na premissa de que o conhecimento científico é um bem público e que deve ser disponível para todos. Nota-se que a maioria das pessoas que têm acesso a periódicos, a textos acadêmicos, são justamente pessoas que se encontram dentro da universidade, ou acadêmicos, ou os próprios professores. Esse acesso aberto, ele é uma alternativa ao modelo tradicional de publicação que restringe o acesso ao conteúdo por meio de assinaturas pagas. O acesso aberto às publicações científicas é normalmente disponibilizado no site da própria publicação, de acordo com a política do editor ou por meio de depósito em um repositório institucional ou temático. Bem, o acesso aberto é um movimento mundial que se realiza a partir de diferentes vias. Os benefícios do acesso aberto estão relacionados ao aumento da visibilidade dos resultados de pesquisa, proporcionando acesso a um público mais amplo, que de outra forma não teria acesso. Então, por meio dele, é possível maximizar o potencial de colaboração internacional das atividades de pesquisa, bem como o aumento de potência de citação, pois expande o acesso às descobertas de pesquisas revisadas por pares. Pensando aí, quais são as principais contribuições do acesso aberto? Uma das principais é para a educação, porque tem um acesso livre, então permite que os indivíduos façam suas pesquisas, e principalmente para aqueles que não têm condições de pagar os periódicos. Não somente os universitários, como já foi dito. Mas qualquer pessoa pode pesquisar sobre qualquer assunto específico por meio de um livro, de um artigo. E diante disso, os professores, por exemplo, da Secretaria de Educação, eles podem elaborar os seus planos de aula ou até mesmo adquirir mais conhecimento para que tenham um trabalho de excelência, para que possam de fato ter os seus objetivos traçados e ter uma ótima base teórica ao desenvolvê-los. Bem, acredita-se que o acesso aberto, ele vem também como forma de criticar as produções científicas fechadas, que impede a democratização da informação, do conhecimento e do bem público, pois são produzidas pelas instituições públicas, o que deveria ser abertas, não é verdade? Nada mais justo que dar acesso aberto aos materiais periódicos científicos. Mas fazendo referência aos autores e citações de acordo com a licença de uso. Não somente pegar aquele material, como já foi dito, né? Esse podcast ele foi produzido com algumas referências. A principal foi de um artigo publicado por Coelho, Cavalcanti e Nin, que fala sobre o acesso aberto à informação, à democratização desses direitos autorais e computadores e sociedade. Ele foi escrito pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Eu espero que você tenha conseguido adquirir muitos conhecimentos com esse podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!